Música nova. E essa é nossa melodia. Vem! Se era pra me deixar, se era pra magoar, se era só curtição, então sai logo do meu coração. Melodia. Que eu volto, no seu coração, a melodia vem assim, ó. Chega em casa, tô de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Oh, mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. Oh, é só você fazer assim que eu volto. Sua cara, se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro, até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir, pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. E eu volto, é só você sorrir. E eu volto, é só fazer assim que eu volto. E eu volto, eu volto. É mais sucesso pra galera curtindo Caveirando a Melodia. Em nome de Baé Cabeleireiro, o top de Cametá. Valeu, Baé. Vamos assim. Vem curtir com a gente. Em nome de Restaurante Bom Jesus. Alô, Luiz. O melhor paladar de Cametá é lá. Sucesso! Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Você também quero alegria. Eu gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Eu gosto muito de você. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Nilson, Farmácia dos Aposentados, sucesso total, obrigado por tudo. Eu gosto muito de você. Baby, não me deixe só.

você vinha me enganando, que tava até fazendo outros planos, e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando. Tenho a certeza, o mundo vai girar ainda nessa vida. muito fã das voltas que o mundo dá. Ainda te amo, mas não deixo de falar. Eu tenho uma certeza, o mundo vai girar. Ainda nessa vida, você vai me pagar. Oh, oh, oh, sou fruto de ressaca, mas não morro de amor. Essa dor, oh, oh, oh. E quando penso no que viver.

os meus safadinhos. Vem! Tiki tiki tiki bu, tiki tiki tiki bu, tiki tiki tiki bu. Tiki tiki tiki bu, tiki tiki tiki bu, tiki tiki. Assim! Melodia! Quando você entrou no mesmo elevador que eu, não deu pra segurar. Mapeei seu corpo com o meu olhar. Valeu, foi bom imaginar. Confesso que eu pedi pro elevador quebrar, pra aquela fantasia se realizar. De paixão e te quero agora. Há uma doideira dentro da minha cabeça, um piripaque, o coração quase parou. Bom, bom, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom. Bom, bom, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom. Estou apaixonada, no grande prazer. Querendo amar você, estou apaixonada, louca de prazer. Querendo amar você, bom, bom, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom, bom, bom, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom, tiki, tiki, tiki, bom. Pernambuco, essa é pra vocês. Show! Sai do chão! Vai! Vai! Vem com a melodia assim! É! Show! É a melodia do Pará para o Brasil. Curte, sorri, amar, beijar, cantar, se abraçar, que esse ritmo faz bem. Você que está parada aí de lado, por favor, fique ligado, venha ser feliz também. Xalaralalala, xalaralalalalala, é a melodia do Pará. Xalaralalala, xalaralalalalala, é a melodia do Pará. Eu sou de cada boca do Amazonas, a minha tribo é do Marajó. Na minha vida eu tenho os meus sonhos, felicidade é nunca fica só. Eu sou de cada boca do Amazonas, a minha tribo é do Marajó. Na minha vida eu tenho os meus sonhos, felicidade é nunca fica só. Sou de Belém, na terra do Caliço, do açaí que todo mundo quer, do carimbó do nosso rei Pinduca e da Virgem de Nazaré. Melodia do Pará, xalaralalala, xalaralalalalala, é a melodia do Pará, xalaralalala, xalaralalalalala, é a melodia do Pará, xalaralalala, xalaralalalalala, é a melodia do Pará. Tá esperando a melodia, tocando os sucessos, em nome de Márcio Pimentel e Eliette Fulcão, Bárbara Modas, sucesso, vamos assim! Segura pra cima! Vai embora, fica logo de uma vez. Não dá pra dividir esse amor por três. Não vou viver esse triângulo bandido. Ou você vai com ela ou vai ficar comigo. E aí? Se um é pouco, dois é bom, mas três é demais. Em nome de Cielma Cabeleireira, fazer assim, ó. Só eu sei como está doendo tudo isso que está acontecendo. Até hoje não deu pra entender o que eu tenho que ela não te deu. Será que ela te ama mais que eu? Agora você vai ter que escolher. Se quer me namorar, vem assim, vem comigo, cara. Rabelo. Alô, Álvaro Rabelo. Tadeu Sanches 2016. Josi Viana. E no swing da guitarra, Melodia. Vem assim. Em nome de Bárbara Modas. Alô, Yeti. Alô, Márcio Pimentel. Vestindo só as tops. E assim, ó. Melodia. Corta essa, Dom Juan. Conquistador barato. Eu já puxei a sua ficha, com todas faz gato e sapato. Chega mansinho e sapiente, promete até casar. Depois da presa devorada, joga tudo que disse pro ar. Vê se te mancar, só tá de bandar. Não faz sentido namorar você. De um jeito esperto, vai pro inferno. Vai azarar ou tá pular. Me paquerar, não vem me gabelar. Você não tem guariba, sou do signo de Libra. Escorpião, chega pra lá. Não vem me paquerar, não vem me gabelar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro vai cansar. Cansar de esperar, porque não vai rolar. É melhor você tomar chá de simancó. Esse é o som, viu? Carteira na melodia. Em nome de Val, cabeleireiro. Deixando você sempre mais feliz. Vamos dançar! Chegando mais uma! Baba! Melodia! Show! Assim, assim, assim! Loucura, não consigo segurar. Uma força estranha querendo me devorar, devorar. Te vejo e tudo me dá prazer. Se isso é paixão, quero mais é enlouquecer. Deixe eu amar você, te devorar e sentir a te dar prazer. Vem me entorpecer. Fica a metade. E você sucesso com a marca da Caveira na Melodia. Aguarde, dia 5 de setembro, o 5º DVD da Melodia, em Bom Jardim. Vambora! Em nome de Baé Cabeleireiro, valeu, Baé! Meu amigo Luiz, restaurante Bom Jesus, valeu! Nossa história transformada em dor. Ficou um vazio a existir dentro de mim. Tudo tão errado, sim. Não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui chão. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Ei, Babalu Pimentinha. Sabe, o grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance. Pensa muito mais. Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. A solidão. Os seus olhos, seu sorriso é o meu paraíso. A luz do sol no amanhecer. Agora sim, distante, não sou mais como antes. Não tenho forças pra viver. Super abraço aí pra galera do Grupo São Jorge, parceiro Bió. Tamo junto, obrigado por tudo. Caveira na Melodia ao vivo, sucesso pra. Coração. desperta um beijo. Desejo te roubar na luz do lua, um beijo de hortelã. Mordiscar seu sonho de amar. Eu guardo um segredo, a vontade de dizer que é maior o que há em meu coração. E viaja em sonhos pra te encontrar e desperta um beijo, desejo te roubar na luz do luz. Seu sonho de amar na luz do amanhã, te roubar na luz do luar, um beijo de hortelã. Mordiscar seu sonho de amar na luz do amanhã. Chegar, pode dançar com ela, Melodia. Alô, meu parceiro Louro Melodia, da Estância dos Irmãos. Aquele abraço, meu querido. É nóis, é assim. Parceiro Bior, Grupo São Jorge, valeu. Um abraço especial pra galera da WM Academia. O personal das tops. Não sei se você sabe, a distância dói demais. No meu celular assistindo os nossos vídeos lindos, aperto o coração. Tá tão difícil aqui, tão só. Não sei se você sabe. Toda noite eu penso em nós dois. Foram momentos perfeitos que me fazem lembrar você. Preciso voltar. Quero de novo te amar. Sem você não dá. Preciso tanto te amar. Preciso tanto te encontrar. O meu coração chorando com saudade de nós dois. Preciso tanto te amar. Preciso tanto te encontrar. Viver sem você não dá. Sem você não dá. Melodia ao vivo. Um abraço pra galera da Telecenter. O atendimento e conquista em Cametá. Alô, Zeca Tales. Aquele abraço. Melodia. Aí é sucesso, hein? Alô, Janilson, Farmácia dos Aposentados. Valeu, meu irmão. Sei que vou.